agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si. Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves. Ora, viva, caro ouvinte, cá estamos nós consigo, aqui na Rádio Boa Nova, nestes nossos programas de desenvolvimento emocional e humano, para o ajudar a ultrapassar algumas dificuldades emocionais que lhe trazem problemas físicos, isto é, doenças. E nós já lhe mostramos aqui a relação que há entre as doenças que hoje assolam o mundo e a origem dessas doenças. Quase sempre tem a ver com problemas emocionais, às vezes até com problemas mentais ou crenças, muitas delas que ninguém dá por elas antes das doenças aparecerem. Só dá pelo problema físico, pela doença, mas não sabe o que é que lhe está subjacente. Isto é, o que é que lhe deu origem? Claro que hoje temos de fazer um programa especial, porque todos estamos ainda lembrados da catástrofe que foram os incêndios em Oliveira do Hospital e em toda esta vasta região da Beira Interior. Mas estes programas servem também para ajudar a resolver outros problemas não tão catastróficos como os incêndios, mas às vezes mais incapacitantes para a nossa saúde. Quase todos os dias nos sucedem coisas a que não damos grande importância, ou dizemos que são coincidências, mas não há coincidências. Quase todos os dias temos conhecimento, ou nos sucede a nós mesmos, acidentes e reveses da vida, a que não prestamos atenção e que às vezes nos deixam sequelas por muitos anos. Mas o que sucedeu em Oliveira do Hospital e nos concelhos adjacentes ao Oliveira foi uma verdadeira catástrofe, com dezenas de mortos e feridos, com casas destruídas, empresas desfeitas, animais mortos, etc. É verdade, tudo isso é verdade. Temos de lamentar os mortos, e daqui vão os meus sentidos pêsames para os familiares das vítimas. Temos de dar consolo às famílias e tentar ajudar os feridos para que sofram o menos possível e regressem às suas casas nas melhores condições. E até mesmo ajudar aqueles que perderam tudo. E a sociedade civil tem sido incansável nessa ajuda. Mas nós estamos aqui num programa de desenvolvimento emocional e humano. Nós estamos aqui numa conferência que se destina a ajudar a vencer traumas e emoções erróneas, como tenho aqui indicado. O ressentimento, preocupação, a inveja, a ingratidão, o sofrimento, tudo isto prejudica a nossa saúde e causa muitas das doenças da moda. E agora, com os incêndios, estamos perante aquilo a que podemos chamar uma alteração anormal das circunstâncias. Estamos perante um quadro social traumático, gerador de novas angústias a juntar às que já havia. Nós estamos hoje perante uma sociedade debilitada, emocional e fisicamente. As pessoas estão perplexas com o que sucedeu e exprimem-no de várias formas. Exprimem a sua inquietude de várias formas. Não houve apoios, foram as alterações climáticas, foi a seca, foi a diminuta umidade no ar, foi o erro da plantação dos eucaliptos, foi isto, foi aquilo, foi aquele outro. Mas eu digo-vos isto, o que ninguém sabe, e se permanecermos assim firmemente virão as doenças, que acrescentarão catástrofe à catástrofe já existente. O que foi, ninguém sabe, mas nós não podemos permanecer em sofrimento. Disso não há dúvida, porque a história e a ciência assim o confirmam. Quando um povo passa por grandes dificuldades, algum tempo depois, o corpo físico começa a ter problemas e doenças derivados da perturbação emocional que essas dificuldades lhe trouxeram. Aliás, pode até nem ser uma grande tragédia. Pode ser um acidente de viação, a perda do emprego ou a morte de um familiar que pode desencadear uma ou mais doenças num prazo estimado de poucos meses a um ano. Perguntarão, então, o que fazer nestes casos para evitar que a um problema se juntem outros problemas? O que fazer nestes casos para evitar que a sintomatologia emocional derivada de um acontecimento mais ou menos traumático a curto ou a médio prazo se transforme numa doença? Que fazer para evitar que as emoções recentes se repitam no tempo e nos transtornem o sistema endócrino, que nos derramem cortisol no sangue, que nos queima o organismo? No fundo, como evitar que uma emoção traumática acabe por lhe causar uma ou mais doenças. A primeira coisa que lhe posso dizer é o seguinte: se a perturbação é profunda, se dorme mal, se não lhe apetece comer, se tem digestões difíceis ou está deprimido, deve procurar a ajuda de um psicólogo. Aliás, segundo creio, há já psicólogos a ajudarem as pessoas mais diretamente atingidas, nomeadamente aqueles que perderam familiares ou perderam os bens que contribuíram para a sua subsistência. Mas, caso a perturbação não tenha sido muito grande ou apenas lhe tenha agravado algum problema emocional já antigo, há uma medida que pode adotar desde já e que o vai ajudar a ultrapassar a situação. Essa medida, ou essa postura perante o mundo e a vida, é a que deve adotar sempre e em qualquer circunstância. E nós já lhe temos falado dela aqui. Estou a referir-me que deve tentar viver o agora, tentar viver o presente, porque é a única forma de ultrapassar progressivamente a maior parte do seu sofrimento e angústia. Não sei se o meu caro ouvinte alguma vez pensou nisto, mas nós só vivemos no eterno agora. Nós vivemos sempre no eterno agora, embora à primeira vista isso seja difícil de aceitar. É certo que trazemos connosco o nosso passado. É óbvio que o nosso sofrimento de hoje vem do nosso passado, ou da nossa preocupação com o futuro. Porque nós, no presente, continuamos a vivenciar a imagem do passado, sobretudo se essa imagem foi traumática. E eu digo-lhe mais uma coisa: quando você revive e relembra o seu passado traumático, o seu subconsciente cria as emoções que teve na altura em que lhe sucedeu esse passado. Veja bem, ao virar-se para o passado e reviver todas essas emoções negativas, você está a pôr em marcha mais uma vez as defesas do organismo para enfrentar uma situação que já não existe. Mas, pior do que isso, de cada vez que você revive esse passado traumático, está a debilitar o seu corpo físico, o seu organismo, e com isso vêm as doenças que se aproveitam dessa fragilidade. Conclusão: é a repetição da emoção negativa que causa a doença, porque pomos o nosso organismo pronto para lutar contra um perigo que já não existe, porque já passou. Ora, e assim sendo, meu querido ouvinte, é exatamente aqui que você se pode ajudar a si próprio, se refletir bem no que lhe vou dizer. Se perdeu a casa ou até um ente querido, faça o que puder para aceitar o que já não pode mudar. A isto chama-se fazer o luto. E para fazer o luto, nada melhor do que tentar viver o hoje, o agora. É difícil, eu sei que é difícil, mas não tem alternativa. Pense comigo. Agora, hoje, aqui, o que pode fazer para continuar a viver? Trazer o passado de volta? Não, não o pode fazer. Só pode viver o agora. Pense assim: agora, qual é o meu problema? Perdi alguém ou alguma coisa? Sim, perdi. Mas agora, qual é a solução? É viver com o que tenho, porque a vida tem de continuar. Aceito o que não pode mudar. Tente viver hoje e verá que se vai começar a sentir um pouco melhor. Meu querido ouvinte, se acaso é católico, ou mesmo que o não seja, vou dar-lhe uma frase de sabedoria profunda, que pode escrever num papel, emoldurar e pendurar em sua casa. E a frase é esta: concede-me, Deus, a serenidade para aceitar o que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para conhecer a diferença. Eu vou repetir para poder escrever se quiser. Concede-me, Deus, a serenidade para aceitar o que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para conhecer a diferença. Ora, vamos ver se o que lhe disse até aqui encaixa neste pensamento de sabedoria. A frase diz: procura serenidade para aceitar o que não pode mudar. Ora, você sabe que não pode mudar o passado, nem trazer de volta o que perdeu. Então, precisa de ter a serenidade que só o agora lhe dá. Se você se aquieta consigo mesmo, pode até ficar sozinho e meditar. Mas, por favor, concentre-se sempre no momento em que está a viver e começará, de imediato, a melhorar os seus problemas emocionais. Você percebe que a vida que tem é sua? Você sabe que os nossos familiares ou amigos não são nossos. Estão connosco, mas podem deixar de estar. Você sabe que viver é um risco. E os bens materiais tanto vêm como vão. Portanto, procure a serenidade para aceitar o que não pode mudar. E se Deus o ajudar a encontrar essa serenidade, tanto melhor para si. Depois, vem a segunda expressão daquela frase de sabedoria profunda que lhe referi e que diz o seguinte: concede-me, Deus, a coragem para mudar o que posso. Ora, aqui chegados, quero dizer-lhe o seguinte: se você teve algum percalço na vida, ou se um problema grave lhe sucedeu, você só pode fazer uma coisa: mudar o que pode, ou retificar algo que fez mal. Ou então, se se trata de algo do passado, só pode mudar-se a si mesmo e aceitar, porque o passado já não volta. Você tem de ter a coragem para mudar o que pode e utilizar o aqui e agora, o hoje, para se mudar a si, ou para mudar aquilo que ainda seja suscetível de mudar. Mas, eu volto a repetir o que já lhe disse atrás, se puder, não reviva o passado. Não fique com o que já era e que não pode mudar. É a única forma de preservar alguma lucidez e evitar futuras doenças. É este o segredo ou a sabedoria para conhecer a diferença. Aceite o que não pode mudar e tenha coragem para mudar o que pode. Ainda que seja mudar-se a si mesmo para não sofrer ou para tentar sofrer cada vez menos com aquilo que já não pode mudar. A sua vida tem de continuar. A sua vida tem de recomeçar agora. A sua vida é agora. Se puder e quiser, pode comprar o livro com este título, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, onde confirmará tudo o que lhe acabo de dizer e colherá muito mais informações sobre a vida com saúde. Mesmo para acabar, e um dia destes, numa das próximas sessões, vou voltar a falar-lhe disto. Se tem metas no futuro, o seu presente é o mais importante para atingir essas metas. Um percurso de muitos quilómetros começa com o primeiro passo que é dado agora. Portanto, o futuro depende do agora. Mas se tem problemas com o passado, a solução para esses problemas também é o agora. Só agora você pode mudar as suas recordações prejudiciais que lhe prejudicam o presente. Pense nisto. O passado e o presente dependem do agora e não das nossas crenças do passado ou das nossas expectativas de futuro. Se tem dúvidas, pode falar comigo aqui para a Rádio Boa Nova, que eu estou disposto a ajudá-lo. E agora vamos passar aqui ao Albino José para ver se há alguma questão concreta que eu me queira pôr. Há uma questão concreta, doutor, e até porque estamos num momento em que é um bocado complicado e para as pessoas e vai ao encontro de tudo aquilo que nós temos vindo a falar ao longo destes programas, com este problema dos incêndios, com esta catástrofe que assolou toda esta região centro do país e não só, e em particular o nosso concelho. Nesta altura, mais do que nunca, as pessoas precisam de pensar positivo. Como disse, o passado é passado, serve de recordações, ficam as memórias, boas e más, mas contra o que aconteceu nada se consegue fazer porque já passou. Agora há que também ter-se e levar esse tal pensamento a dizer que somos capazes, a dizer que as pessoas são capazes e ter alguém que o ajude a pensar da mesma maneira. Este é um momento crucial para pensar dessa maneira, doutor. É verdade. Eu não estou aqui a tentar, nem ninguém está a tentar minimizar o que aconteceu. Antes, pelo contrário. Agora, também é verdade que nós não podemos continuar a chorar sobre o leite derramado. A solução, e aliás, basta olharmos para a história para sabermos que houve sempre grandes catástrofes na história. Houve uma altura em que morreu um terço da população com uma peste. Houve outra altura, não muito longe, por volta dos anos 50 do século passado, com a pneumónica, que havia 3 e 4 e 5 funerais no mesmo dia. E o povo sempre se levantou. Uma das formas de o fazer é, de facto, o pensamento positivo. Porque que se não tivermos pensamento positivo e continuarmos a remoer o passado, como eu acabei de dizer, o que acontece é que estamos constantemente ter as mesmas emoções ou emoções muito parecidas que tivemos na altura em que tivemos essa catástrofe, e o organismo não consegue distinguir se estamos na presença da catástrofe ou se estamos a revivê-la. Como o organismo não consegue distinguir, o subconsciente vai projetar interiormente aquelas componentes que nos vão destruir o organismo, que nos vão preparar para a luta sem ser preciso lutar contra nada. Portanto, o que há a fazer é ter uma outra perspectiva de vida. Se quiserem, dentro da medida do possível, tentarmos alegrar-nos com o nosso agora, com o nosso dia-a-dia, e nunca continuar a sofrer com aquilo que não podemos mudar. Isto é uma medida, digamos assim, racional, inteligente, e que nós devemos seguir, sob a pena, dentro de alguns meses, isso, a história também nos ensina que isso aconteceu. A uma catástrofe atual suceder uma outra catástrofe, que é aparecerem novas doenças, novos problemas de saúde dentro das pessoas. Nesta altura, todos nós temos de ter algum cuidado com aquilo que dizemos e com aquilo que escrevemos e com aquilo que publicamos em todos os locais, redes sociais, órgãos de comunicação social, revistas, jornais. Todos temos de ter algum cuidado, porque senão, se já era mau quando nós abrimos uma televisão cujo noticiário é só desgraças, ainda mais um cumulativo de emoções negativas, neste caso, é tudo pior. Portanto, mesmo aí, também nós, todos nós, temos de ter um papel importante nesta altura. Ainda bem que falou nisso, porque é um problema gravíssimo que eu acho que já existia em Portugal, não tem a ver com a questão dos incêndios, e que agora se agravou. É que há, de facto, órgãos de comunicação social que vivem da desgraça. E esses órgãos de comunicação social, eventualmente, não saberão, ou se calhar sabem, o mal que estão a fazer às pessoas. Portanto, quer antes dos incêndios, quer agora, devia haver um cuidado especial em ajudar as pessoas a reagir e não ainda ajudar a empurrá-las para baixo. Portanto, o que há a fazer é imediatamente todos nós deixarmos, dentro da medida do possível, claro, não podemos deixar de dar as notícias, de dramatizar aquilo que aconteceu e dizer, bom, aconteceu, mas as pessoas estão a trabalhar, a proteção civil está a funcionar, as câmaras municipais estão a ajudar, os psicólogos estão a ajudar, os centros de saúde estão a ajudar, portanto vamos também ajudar-nos todos a nós próprios. O que eu aconselhava aos caros ouvintes é que, dentro da medida do possível, logo que vejam notícias que tenham a ver com o passado, afastem-se dessas notícias e desses jornais, não comprem esses jornais, porque isto está a prejudicar a vossa saúde efetivamente. Portanto, sabemos, essa questão. Sabemos que não vai ser fácil, não é? Mas se todos puxarmos para o mesmo lado nesta altura, conseguimos pelo menos ajudar quem mais precisa de uma palavra amiga, pelo menos a sair daquele poço, daquele fundo que às vezes eles olham por lá de negro. É isso mesmo, é isso mesmo. Nós temos que ajudar-nos uns aos outros, e o objetivo destes programas, não só hoje, mas os programas anteriores, já tinham esse objetivo, que é ajudar as pessoas a ultrapassar as suas emoções negativas. Neste caso concreto, como o quadro social se agravou, penso que ainda faz mais sentido continuarmos com estes programas, porque é mais uma contribuição para que as pessoas não continuem, digamos assim, atoladas na lama, mas antes, pelo contrário, as pessoas têm que sacudir a lama das botas e ir em frente. E nós vamos certamente falar em futuros programas destes e outros assuntos. Dr. Rodrigues Gonçalves, obrigado por estar aqui mais uma vez nesta emissão e neste programa, sempre às quartas e aos domingos, depois das 19 horas, consigo Desenvolvimento Emocional e Humano com Rodrigues Gonçalves, na Boa Nova, para ouvir, e também sempre em podcast, quando assim desejar. Obrigado, doutor, até à próxima. Mais um programa, foi um prazer estar consigo, fique bem, um abraço. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves.